CYJ460. 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 12 de maio, está entrando no ar o nosso Tema Livre. Hoje nós vamos tratar dos rodoviários do Rio de Janeiro, o movimento dos rodoviários. Houve a greve, quase que uma greve de advertência aquilo ali. A última notícia que nós temos, eles saíram do noticiário nos últimos 3 dias, exatamente por isso. A última notícia que nós temos aqui é uma notícia do dia 9, quinta-feira passada, aliás, sexta-feira passada. Diz que o Sindicato dos Rodoviários confirmava que o líder do movimento grevista, Hélio Alfredo Teodoro, estava na Assembleia em março, que aprovou o acordo com as empresas de ônibus. E essa notícia vem em função de que um acordo com as empresas de ônibus assinado em março não poderia dar margem a que acontecesse a greve agora. E ainda mais essa greve vem se juntar a uma série de outros protestos. Os professores hoje estão entrando em greve também, os garis entraram em greve no carnaval. E isso tudo vem no bojo desse protagonismo do Brasil e do Rio de Janeiro na hora da Copa do Mundo, em que é comum esse tipo de movimento. Eu estou aqui no estúdio com o Gerson Batista, que é diretor de comunicação do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus aqui do Rio, o Sintraub, com o Celso Sá, que é ex-sindicalista e um dos experts em questão de transporte rodoviário de passageiros no Rio de Janeiro, também membro do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia. E eu vou dar bom dia aos dois, lembrando que essa questão da proximidade de grandes eventos, em especial a Copa do Mundo, é aproveitada historicamente por trabalhadores. Eu me lembro que na França, na Copa do Mundo de 98, os aeroviários entraram em greve na hora da Copa. Eles tiveram que fazer um acordo, que senão ia ser, as seleções não iam poder se locomover, ia ser um horror, ou iam ter que ir de estrada, o que lá não é tão ruim quanto aqui, né? Mas, de qualquer maneira, também em outros lugares na África do Sul houve greves até as vésperas e mesmo durante, e aqui no Brasil já há um movimento aí para a Polícia Militar suspender as atividades no dia 15 de junho, que também está dentro do contexto. Mas eu queria enfocar, pelo menos inicialmente, a questão dos rodoviários. Gerson, você que é o diretor do Sintraub, que é o sindicato da categoria, o que você tem a dizer sobre essa discussão de estavam ou não estavam, sabiam ou não sabiam, quem é que está por trás dessa greve? Como é que é isso? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Celso, companheiro. Primeiro, vou falar para você que é Sintraturb, tá? É Sintraturb? Sintraturb, tá, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores. Ah, é verdade, está aqui, Sintraturb. E voltando agora à questão desse movimento, que é um movimento ilegal, a gente tem a dizer que, como você mesmo leu aí, foi feita a assembleia no qual esse dissidente está tomando as frentes desse movimento, compareceu, colocou essa proposta de 2.500 lá, colocou essa proposta de 400 no TIC, e a proposta essa foi derrotada pela categoria, porque o sindicato entende que a gente precisa, deve recuperar o salário do motorista e cobradores, mas com responsabilidade. O que não pode é a gente chegar numa conjuntura que tem hoje por aí, que todo mundo está brigando, para você ver, São Paulo está brigando lá, decretando uma greve para ganhar os 10%. Caxias teve 8% de aumento, está se conjuntando lá alguma coisa, algum movimento para se comparar com o Sintraturb, 10%. O próprio vigilante hoje está na rua fazendo movimento para ganhar 10%. Então não existe nenhum trabalhador, nenhum, até a data de ontem, que tenha tido 10% de aumento. Claro, a gente precisa ver que é pouco, o salário está defasado, mas a gente tem que ir com responsabilidade, como eu disse. Não adianta você botar um movimento na rua. Olha, o ano passado, nós botamos um movimento na rua pedindo 26% de aumento. Pedimos um ticket de sexta base de R$200. A gente foi taxado como maluco. Esses caras não têm a realidade. Todo mundo está tendo 6% de aumento, está tendo 8% de aumento. Então, esses caras são doidos. Para vir pedir 26% no momento que a presidente Dilma ia para a televisão, que falava que a cesta básica tinha caído. Então, se a gente, naquela época, decretamos uma greve com o apoio de 8 mil trabalhadores, entendeu? Fomos para a rua e tivemos 8 para depois ganhar 10, como é que a gente vai lançar um movimento hoje pedindo 40% de aumento? Fora da realidade dos padrões do Brasil, que até agora ninguém teve esse 10%, entendeu? A história dos garis, que é uma história que inspirou essas movimentações que vieram depois deles e depois do carnaval, os garis registraram 37% de aumento salarial e mesmo assim o salário base chegou a R$ 1.100 e com todos os benefícios eles chegaram até R$ 1.600. Em resumo, R$ 1.100 o piso ali era menos ou talvez meio, um salário mínimo e meio. Celso, como é que é essa situação dos rodoviários em particular e ela dentro desse contexto mais amplo? Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero particularmente cumprimentar o companheiro Júlio, o taxista, né, que trouxe aqui, ele é ouvinte aqui do programa, né, tá aí na roda aí também. E também fazer aqui um lembrete de pêsames, né, do companheiro Antônio Conceição, um dos líderes da não entrega da CTC, Service CTC, lá em Niterói, na década de 80, 90, e falecido há 2 semanas, um infarto, um companheiro de 56 anos, importantíssimo, né? E aqui a gente faz esse registro. Olha só, o Golo, você só entra e sai de um movimento através do sindicato. Não tem outra fórmula, por pior que seja o sindicato, por melhor que seja o sindicato, o movimento, qualquer coisa. Você só entra e sai através do sindicato. Quer dizer, qualquer tipo de movimento paralelo, ele é danoso, ele é ruim, ele não soma para a categoria. Mas você mesmo é testemunha que eu tenho dito que a recuperação do transporte, eu tenho dito isso aqui pelo menos 2 anos atrás, né? 2 anos. 2 anos atrás, não é uma coisa de agora, que eu tenho preconizado o quê? Que sem a recuperação do salário dos rodoviários, você vai ter o quê? O déficit que a própria Ana Rosa, se não me engano, que é da faculdade lá, da Universidade do Transporte, que é ligada à FETransport, ela mesmo colocou, tem menos 6 mil profissionais. Coisa que eu acho meio complicada, eu acho que é muito maior esse déficit. Você tem a dobra, você tem o cancelamento de férias, você tem o estresse da categoria. É isso que você está tendo. Como é que uma pessoa pode, uma profissão que exige muitas vezes você transportar um cadáver, porque um monte de bandido chegou e colocou um cadáver dentro do ônibus e falou assim, leva esse cadáver aí. Entendeu? Esse rapaz de ontem aí, esse que foi sequestrado, esse motorista, eu pergunto, a empresa dele tem um psicólogo para saber o estado mental dele para poder dirigir? Qualquer um de nós aqui, se uma pessoa passa por um estresse desse, vamos para Campos, entra no carro aí. Não, você não vai não, peraí. Você ficou 3 horas na mão de um bandido, sabendo se morre ou não morre, se é o 174 de novo, vai dar 174 de novo na cabeça? Entendeu? Então, não tem. As empresas estão totalmente desaparelhadas para fazer esse tipo de serviço. E dizem que são 19 mil motoristas, eles dizem, são 8 mil e poucos ônibus. Então, eles mesmos estão dizendo que o rodoviário está dobrando. Você com 19 mil motoristas, você não faz 3 turnos. Não é à toa, ô Celso, que justamente no momento do movimento dos rodoviários, a Câmara Federal aprovava a extensão do horário de trabalho dos motoristas para 12 horas de trabalho. o que também causa um espanto, porque isso é contra a própria consolidação das leis do trabalho, que já está, é uma conquista e tal, mas já está também bastante defasada. Bastava botar um nome nessa lei, a lei do arrebite. Porque o cara não consegue dirigir 12 horas sem um belo de um arrebite. Mas o cara está dobrando hoje, ele está chegando a esse nível, Djalma, de 12 horas. Como é que está a situação do motorista? Eu vou responder pelo Djalma um instantinho só. O rapaz que bateu no Caju, que matou 5 pessoas, estava dirigindo a 17 horas. 17 horas? Estava 17 horas no... Fala aí, Djalma. Primeiro, meu nome é Gerson, tá, gente? Perdão, desculpe, gente. Deixa eu falar pra vocês. Eu já errei o nome do sindicato, agora é o nome do diretor, daqui a pouco eu vou errar a rádio também. Pra mim não pensar que é uma perseguição, pode me chamar de Asdubro. Ô, Golo, deixa eu falar contigo. Nós estamos agora enfatizando as condições de trabalho do trabalhador, do motorista de transporte humano, que é péssimo. A gente entende, já foi denunciado, já tivemos Ministério Público, a gente entende que esse negócio de dobrar tem que acabar. Esse turno que o trabalhador fica exposto lá na garagem, dá uma viagem para retornar para dar mais 2 da tarde, ou vice-versa, está acabando com o trabalhador. O trabalhador está cansado. Pegadas, né? 2 pegadas. Ele entendeu? Tem que ficar, ele faz uma viagem, faz 2, aí fica lá ele na garagem. Ele faz uma viagem e para. Aquele carro eu vou passar para um outro motorista. Ele fica na garagem ou vai em casa e volta para pegar de tarde para dar mais 2. E aí esse trânsito caótico, o cara larga 11 horas, meia-noite... Acaba não indo, né? O cara não vai para casa, fica na garagem. E se não for, é punido. E não é só isso que ele falou, ele botou um ponto muito interessante aqui, que é o ponto dos psicólogos da empresa. Os psicólogos da empresa, eles não têm condições de dar dia para esse cara que ficou lá 3 horas. Chegar amanhã na empresa e falar, seu fulano, você vai ficar 15 dias em casa para se recuperar, ele vai tomar uma chamada do patrão. Então existe psicólogo para o trabalhador entrar, para fazer um acompanhamento, e as empresas não estão fazendo isso e eu sou... Mas existe psicólogo nas empresas? Todas as empresas têm uma psicóloga. É obrigatório ter? É obrigatório, o cara quando entra, passa pela ficha, passa para aqueles exames... É um homologador. Isso, né? ele só para colocar. Agora, para uma eventual possibilidade do trabalhador ter algum problema, o trabalhador para essa categoria é só bom. Ele pode trabalhar numa empresa 10 anos, 20 anos. Se ele começou a dar problema de saúde, não serve mais para o patrão. Engraçado que o cara paga, ele poderia muito bem encostar no INSS, ter as suas recuperações, mas já não serve mais para o patrão. Quando voltar também não serve. A gente vê isso aí. É uma luta diária. Quer dizer, eu estou dizendo para você isso, que isso aí já está exposto. Todo mundo sabe a condição do trabalhador, que ele paga, se ele bater a varia, ele paga, ele é punido de qualquer forma. Isso aí a gente já sabe. Mas levar essa situação do trabalhador para esse evento que está tendo, gente, esse evento é político. Esse evento tem partido por trás dele. Esse menino, da real, ele vai ser candidato a deputado estadual. Pode dizer agora que não é, pode dizer que não conhece o garotinho, mas a gente entende, sabe que é político. O menino da real é quem? É o que que é? É o... Ele é o quê? O Hélio da real, esse que está de frente desse movimento. Ele é rodoviário? Ele é motorista da real autônomo. Ah, sim. Então, veja bem... É um movimento político. Eu como diretor do sindicato, eu acredito que já se faz por merecer essa categoria eleger alguém. Poderia ser ele, não tem problema. Sim. Mas não nas condições que ele está trazendo a categoria para ele. O sindicato, como eu falei aqui no começo, tem a responsabilidade de atuar junto a esses trabalhadores. A gente não pode caminhar dessa forma, levando o trabalhador para o precipício. Já está ruim para ele. E a que vocês dois atribuem o fato desse rapaz, esse Hélio, é isso? Hélio. Ele ter conseguido esse sucesso de fazer, de liderar essa greve. Oh, isso é fácil de você entender. Se você ganha 3 mil, chega alguém e fala que tu pode ganhar 5, tu vai seguir ele. Então ele chegou no movimento, disse... Então os motoristas foram massa de manobra? Chegaram para o motorista e disseram, você vai ganhar 5 e o cara... Não, ele simplesmente falou que 10% é pouco. Olo, e o trabalhador... Só um momentinho para me concluir aqui. Sim. Só um minutinho. E o trabalhador? Ele falou, 10 pontos não dá. O trabalhador ali em cima, trabalhando, dobrando, chegando em casa cansado. Como é que ele vai ter que raciocinar que 10% foi o maior salário do Brasil até agora? O maior aumento que teve. Aqui, ó, de 2010 para cá... Nós tivemos uma recuperação no poder de compra do trabalhador desse sistema de 23% de 2010 para cá. Tivemos uma recuperação numa cesta básica, que é pouca, que se você fizer a média de todos os trabalhadores por aí fora, vai estar bem aquém daquilo que devia ser. Mas tivemos uma recuperação de 158%. Entendeu? Uma cesta que saiu lá de baixo quando nós começamos a atuar. 158%. Por cento não de não tinha nada. R$ 44, R$ 48. Não tínhamos cesta. É. A gente vai recuperar, vai. Mas com responsabilidade. A gente vê aí, cesta base caiu, cesta base... Como é que nós vamos chegar aí e dizer que nós queremos 400% de aumento no cesta? Então é irresponsabilidade desse trabalhador, que chamou a categoria carente, a categoria que merece ter o seu salário reajustado mais ainda, mas que com responsabilidade. Esse é o ponto do sindicato. Certo. E como o colega frisou aqui de manhã, esses movimentos têm que ser feitos através desses sindicatos. Não é só essa empresa. O que eu vejo aí nesse movimento político, que amanhã vai ter uma outra categoria, tá? Que vai ter 10% ou 8% de aumento, e vai chegar um cara desse para se aproveitar, para fazer com que a cidade vire essa anarquia, porque o que eles querem pregar é anarquia, não estão aí preocupados com o trabalhador. Eles querem ficar conhecido, tornar a cidade arruaceira, para se aproveitar do movimento e dizer, não, eu vou vir a candidato. Então, no meu ponto de vista, é isso, o companheiro pode até completar. Em primeiro lugar, o movimento sindical, de um todo, bancário, metalúrgico, vigilante, qualquer um, você não vê um sindicato colocando na sua pauta de reivindicações a questão do transporte. O trabalhador está entrando 3, 4, tem cara que mora lá em Piabetá, em Paracambi, pode perder 4 horas para chegar no Rio de Janeiro. E como tem o Vale Transporte, equivocadamente, o movimento sindical acha que a questão do transporte está definida. Por exemplo, a CUT defende redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas. Se tivesse mobilidade urbana, melhores condições de transporte, essas 4 horas que a CUT tanto deseja, semanais, para o trabalhador, seria dado em uma hora. Em um dia. Um dia de trabalho. Ganharia essas 4 horas. Com o movimento rodoviário, não é diferente. Está aqui o sindicato da capital fazendo o dele, o de Niterói faz o dele, o outro faz o dele, todo mundo separado. Até 1998, a tarifa quanto é que era? 70 centavos. Por que 98? Por sinal, os sindicatos deviam fazer. Em todo março, um funeral. Porque 98 é um ano emblemático. É o ano que eles acabaram com a CTC, é o ano que eles deram muito mais poder. É Marcelo Alencar, é PSDB, é Tucano, entendeu? Arrebentando com os trabalhadores na questão do transporte. E até lá eles ganhavam 90 e, ganhavam 550 reais. O salário mínimo era 110. Né? Bom, aí você vem para cá com 1.900 e pouco, 957, você tem um aumento de 255%. Desse salário de 550 para o salário de hoje, 1957. E a tarifa? A tarifa de 70 centavos foi para R$ 3,00. Então, nós temos aí 328%. Então, nós estamos em dois países diferentes, em dois estados diferentes. Tem a inflação do seu Barata, para ele poder fazer a festinha para a netinha dele, e tem a inflação para o rodoviário, para o Leão. Correto? Que é totalmente diferente. Né? Isso vale para diesel, vale para qualquer coisa. Né? Eu fiz um cálculo aqui do diesel, que é uma brincadeira, que antigamente era 8,5, agora os ônibus são muito mais modernos e estão apontando 21. Isso é o consumo de diesel, você diz? É uma brincadeira. Porque isso que eu ia te perguntar, essa questão aí também. Ao longo do tempo, desse tempo, 98 para cá, a tecnologia dessa indústria, dessa indústria automotiva melhorou muito. O desempenho dos ônibus é outro. O ar-condicionado de ônibus já devia ser um equipamento. Eles chamam de motoração. Melhorou. Sim. A motoração. E aí, então, e aí, Djalma? Ou, perdão, mais uma vez, eu sei bem que você... As duas, bro. Você trouxe. Você devia dar um crachá aqui. Você devia botar um crachá aqui no pessoal. Diga aí, Gerson. O Silvio Santos bota crachá. É verdade, para não acontecer isso. Né? Diga, Gerson. A melhoria do transporte urbano. O desempenho do ônibus, quer dizer, em relação à situação do rodoviário. Claro, quer dizer, o ônibus ficou mais novo. Ficaram melhores, ar-condicionado, e a situação de trabalho não acompanhou. Quer dizer, por você estar no ar-condicionado, você devia estar melhor, confortável para trabalhar. Mas a gente não vê isso, muito pouca diferença. Nesse meio termo, ganhou o ar-condicionado, mas o cara teve que dirigir e cobrar, que é um outro crime, um absurdo. Estressa o trabalhador. Elimina o cobrador e fica ele sozinho. Eles chamam de automação, não é isso? Quer dizer, eles tiram o cobrador, botam o motorista para cobrar e dirigir e... E o que está vendo isso aí. E agora estão dizendo que até 2016 todos os ônibus do Rio de Janeiro vão ter ar-condicionado. Claro. Eu já ouço essa história há tanto tempo. Não, é, não, mas eu estou dizendo, vai em qualquer empresa dessa aí, se tu for, ele chora, nenhuma delas tem ganho, todas elas. Agora mesmo saiu um anúncio aí, um aviso da prefeitura estabelecendo prazo, aliás, anunciando ônibus, novos ônibus, 100, 200 e tanto, todos com ar-condicionado, vão entrar na Internorte, na Intersul. Isso. Tal. Não, eles têm, é isso, tem. Mesmo? Esse aumento foi dado de 25 centavos na garantia de que os empresários colocassem ônibus com ar-condicionado em todo o município do Agora, Rio. Agora, essa garantia é sempre existe nesses aumentos da passagem, sempre é isso. Aumenta, mas desde que faça isso, aquilo, aquilo outro. O negócio é cumprir. Mas a gente, pois é, a gente ainda tem ônibus circulando aí que são chassis de caminhões com a carroceria em cima. Isso, e olha lá como isso, é que é, é que muito, funciona, entendeu? Isso. Pois é, muitos, né? A maioria, dos rodoviários, do pessoal do tempo antigo, tem aquele abafador. Você conhece um rodoviário como? Basta ele mandar levantar a perna da calça. É, eu levanto a minha aqui agora. Se você levantar a perna da calça, você não sabe o que vai cabelo, acontecer? Não tem cabelo. Da todo perna direita não tem cabelo. Por causa do motor. Por causa do motor. E outro? E o ouvido. Ah, é, claro. Então, quer dizer, essa questão de ter ar-condicionado ou não ter ar-condicionado é muito complicado. Porque facilita para o passageiro. Complicado em que sentido? Porque dá uma falsa impressão que o ônibus é moderno. Por exemplo, você já viu ônibus no retrovisor com os espelhinhos, sim, redondos? Sim. Você sabe para que é aquilo ali? Você pensa que é para o motorista pentear o cabelo? Não é não. É para ele poder ver a extensão do carro de 14 metros. Sei. Então, você vê muito desastre, muito acidente. A madame pega, tem o coisa assim, ela pega e entra na direita ali do ônibus, onde está fazendo a manobra. Ela acha que tem que vaga para ela, ela entra ali. Entendeu? Entra ali, o cara amassa o carro dela, chama ele de barbeiro. Só que ela entrou no ponto cego do ônibus. Entende? E além do que, não se ultrapassa não, pela direita. Esses BRTs, eles não param com menos de 60 metros. Não para com menos de 60 metros. Com menos de 60 metros. E tem o seguinte, o próprio motorista ver quando o passageiro desce lá atrás, porque agora ficou pior. Antigamente tinha o cobrador, batia a moedinha pro motorista para poder avisar ele. Tinha os códigos, né? Parecia um morse, né? Hoje não tem mais essa figura do cobrador. Aí a responsabilidade do cara dobra mais. E é por isso, inclusive, quando o ônibus tem uma porta só, aí estabelecia essa cobrança pelo motorista, não é? Quer dizer, o ônibus de uma porta só, como é que chama esse ônibus, né? Tem uma terminologia para o ônibus que não tem entrada e saída. É. Você entra e sai pela que mesma porta. Que é para arrebentar com idoso, com cadeirante, porque esse ônibus não aceita a gratuidade. Os tarifas, você fala os tarifas. Chama de executivos. Executivo. Esse ônibus executivo não tem como. Ele executa o idoso, executa o... executivo no sentido de executador, né? Pois é. Porque não tem como entrar realmente, né? Agora, essa questão, voltando um pouco, Gerson, essa história do Celso estava falando, da relação ao longo do tempo. Os ônibus avançaram, a tecnologia melhorou, a motoração melhorou. Os rodoviários foram achatados, como aliás todos os trabalhadores, os salários foram achatados. Os ganhos, então, aumentaram porque Desculpe. Os salários, há mais de 10 anos, estão ganhando da inflação no nosso país. Não, eu estou falando o seguinte. O que não acontece salários, com os rodoviários. A média de salários. Os salários, há 20, 30 anos, eles estão achatados no Brasil. Sim, mas esse ganho real que você está falando... acima da inflação. Acima da inflação, o salário mínimo está em R$700, que não dá para nada. Então, o salário mínimo é uma ficção. A não ser que você more no interior do Maranhão, no interior do Piauí, que você pode viver com 700 reais. Sim, mas é diferente você ter um salário mínimo de $50, como no governo passado. Não há dúvida de que o salário professor, mínimo vale mais de 300 dólares. No governo professor, o salário mínimo é 50 problema, dólares. Quanto custa a passagem de ônibus? R$3. Então, o salário mínimo é 10. Quantas passagens de ônibus compra o salário mínimo? Essa que é a questão, entendeu? Exatamente. Então, pronto. Exatamente. Então, o Dudu falou que os salários são achatados. Ninguém está satisfeito com o que ganha, Celso. Evidente que sim. Então, então é isso que eu estou dizendo. Então, como é que é essa situação, essa relação, Gerson, da melhoria tecnológica com o aumento do preço da passagem e com os salários dos motoristas e cobradores? Eu posso dizer para você que de 2005 a 2010... os trabalhadores desse segmento, eles tiveram quase que nada, eu vou dizer nada, que 3% é nada, de recuperação do salário. 2005 a 2010, ela se dava à inflação e qualquer coisa. Por isso que eu falei para você que em 2010, 2014, nós tivemos 158% de aumento na cesta. Na cesta. Que a recuperação começou de 2010 para cá. Com trabalho feito com consciência, com trabalho feito com respeito, chamando o trabalhador, que até 2005 o trabalhador não participava de negociação nenhuma. Então, de 2010 para cá, nós começamos a chamar esse trabalhador para as assembleias, que não tinha o hábito desse trabalhador, ele não ligava, já sabia que não ia mesmo. Então, de 2010 para cá, nós conseguimos botar na cabeça do trabalhador que ele tem que participar das assembleias, tem que dar opinião, tem que ser uma voz frequente dentro do sindicato. Por isso mesmo que deflagrou nisso que deflagrou, porque chegou um insatisfeito, chegou um momento que falou que 10% é pouco para a categoria. Ele levantou a mão, e quando ele diz que o sindicato fez sem a presença do trabalhador, ele estava lá, tem a assinatura dele, se eu não me engano, é o número 18, numa das listas de presença. Então, o que ele quis dizer, ele quer dizer, eu vou sair daqui e vou tomar uma providência. E quando você vai para um lugar de trabalho do trabalhador, onde o trabalhador está esgotado fisicamente, quando o trabalhador está vivendo uma pressão muito enorme desse trânsito bruto que hoje está aí, quando o trabalhador chega para trabalhar de manhã cedo, tem uma multa para assinar e não tem a quem recorrer, que aliás, quero dizer para os trabalhadores que eles podem procurar seu sindicato, que a gente está fazendo para eles o recurso da multa. E vamos ter muito mais no decorrer desse ano por aí. Então o trabalhador está esgotado, ele chega para trabalhar sem vontade. Aí encontra um cara lá que diz para você, meu irmão, 10 não, nós vamos ganhar 40, o que é que tu vai fazer? Tu vai seguir desorientado. Tá com vontade de parar mesmo. E não é só isso, não. Essa greve teve alguma coisa de estranho. Como eu falei para tu, nós fizemos uma greve com apoio de 8 mil trabalhadores e nós não tivemos o aparato que eles tiveram. Poxa, motoqueiro seguindo o ônibus para quebrar os ônibus. Nós não conseguimos. Nós estávamos lá com o trabalhador pedindo que o trabalhador não saísse da garagem. Eles arrumaram o motoqueiro, eles conseguiram fechar, estranho, fechar a Vinda Brasil, e teve gente ferida, e teve gente, um aparato que se não sabe, que ninguém consegue de um dia para o outro. É, o que se falou da época da mobilização e da paralisação é que o carro de som foi cedido pelo Sindicato dos Petroleiros. Positivo. Não é? Quer dizer, e que o Sindicato dos Petroleiros, de alguma forma, deu uma logística, ali, deu um apoio importante. O pessoal do Cancela. Pois mas é. já retiraram. O Golo, olha só. Essa solução não será do sindicato aqui, ou do outro lá da Nova Iguaçu, assim por diante. Se eles não juntarem os paninhos... Porque, por exemplo, um empresário como o Barata, ele tem ônibus, sabe aonde? Do Pará. Ele tem ônibus no Rio Grande do Sul. Ele tem ônibus em todos os estados brasileiros. Ele tem uma fatia nas empresas. O poder dele é muito grande, além de comprar avião, né? Então, como o Constantino lá. Mas ele não tem uma companhia aérea, não, né? Tinha Azul. Azul? É. Então, aquela de Campinas, é dele também, do Barata? Ele estava aí, né? Estava nesse negócio da... Ele também não tem empresa de ônibus em Brasília, não. Lá em Brasília também é um cartel poderoso aquilo. Não, ali. Eles não são mole. Depois essa questão do transporte coletivo de passageiro também, quer dizer, é muito complicada no Brasil inteiro, porque você tem essa carteirização em todo lugar onde é interessante. Então, só há um caminho para os rodoviários do estado do Rio de Janeiro. Agora, só que tem um detalhe, hoje é muito mais difícil do que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Sabe por quê? Porque hoje tem 35 centrais sindicais, 45 centrais sindicais. Então, aí você não junta. Sim, com lutas, com CUT, com não sei o quê. Você não qual junta. É o caminho que você diz? O caminho. Não, porque você não pode ficar refém da memória. Essa greve, apesar de ter todos esses ingredientes, né, que muito bem falou Gerson Batista, ele tem ingredientes da memória. O pai dele ganhava 5 salários mínimos. O avô dele ganhava 5 salários mínimos. O tio dele ganhava 5 salários mínimos. Entende? Então, assim, nego vai buscar os 5 salários mínimos. Agora, como é que você vai buscar os 5 salários mínimos? Em primeiro lugar, você arruma uma caixa grande, né? Pega todas as vaidades de diretores sindicais e bota dentro daquela caixa. Entendeu? Opa, vamos fazer um movimento aqui? E começa. A partir do momento que você começar a discutir, porque esse ramo de atividade, eu sempre comparo, não é coisa, a categoria de rodoviários, com a do boi. O boi não sabe a força que tem, porque não seria aquele aramezinho que ia segurar aquela boiada. E, no entanto, o rodoviário, não há tecnologia que substitua rodoviário. Tem avião que diz que está funcionando sem piloto. Voa sem piloto. Mas ônibus sem motorista eu nunca vi. Ainda não tem. Não. Ainda não tem. Então você tem que ter um motorista. Tem até metrô sem... tem metrô sem piloto. Sem piloto. Estão fazendo teste para mudar isso. É altamente, totalmente automatizado. Não existe. Então, os rodoviários... E tem um detalhe. É uma categoria em extinção. Você já teve aqui 60 mil rodoviários. Hoje em dia você não passa de 19 ou 20, uma coisa assim. E aí, você quer implantar, por exemplo, a tal da linha do BRT, Transcarioca. Transtorno. Eu acho que deve ser mais um transtorno. Então, eles vão, dizem que eles vão botar 1.000 BRTs. 1.000 BRTs. Onde é que eles vão conseguir 1.000 motoristas carteira E? Não, na verdade já não tem essa coisa da carteira, já está complicado, as empresas estão contratando gente com qualquer qualificação. E vão lá classificando lá de qualquer maneira. Isso é precarização na mão de obra, né? Esses rodoviários sabem muito bem que não vai acontecer isso. E aí é o caso de se juntar. O Celso. Qualquer movimentinho, o patrão vai tremer. E eu estou disposto, inclusive, a ajudar no negócio dele. Deixa eu botar um ponto aqui. O primeiro ponto é o seguinte. O BRT vai ser realidade no Rio de Janeiro, não tem jeito, as obras estão avançando. Eu duvido. Esse ponto eu posso garantir, o BRT não vai ter mais volta, vai ser uma realidade no Rio de Janeiro. Como preparar o trabalhador? Uma empresa séria, uma empresa que está implantando o BRT, eu já estou ouvindo aí os conhecimentos, que está facilitando, inclusive o sindicato, está procurando fazer, se unir com o Detran, para poder fazer com que os trabalhadores tirem sua carteira é. Tudo bem, isso é um ponto. Vamos falar do que tu falou aí do Gerson, é uma irresponsabilidade você pegar um motorista com menos de 2 anos de roda e botar o cara num carro articulado. Bom, mas eu não falei 2 anos. Primeiro é o seguinte. Se você não tem, peraí, você me desculpe, mas se você não tem 1.000 motoristas carteira E agora, você só terá esses 1.000 motoristas carteira E, entendeu? Lá em 2016. Você me perdoe, Não estou falando, A gente não sabe o número que eles vão botar, como vai ser feito. Eles querem transportar 100 mil passageiros. Eu estou dando aqui o ponto, Celso, o ponto de como é que tem que ser feito. Tem motorista com 4 anos, estou perto de me aposentar, tem motorista aí que pode trocar carteira. Não é essa a justificativa de como vai ser feito o negócio, para mim, no meu ponto, entendeu? E quando você falou que o trabalhador do transporte urbano é aquele um boi que não sabe a coisa que tem, quero lembrar para você aqui e para os nossos ouvintes, que o Rio Grande do Sul ficou 12 dias em greve, tá? Depois ficou mais 2, e tomou 7,5%. Se greve aumentasse mais de 10, o sindicato tinha chamado a categoria para fazer uma greve. Agora, se você está dentro de uma realidade, que você está pesquisando o Brasil inteiro, que São Paulo está tentando fazer greve para ganhar os 10, que o Vigilante está tentando fazer 10 para ganhar os 10, fazer greve para ganhar os 10, que o outro colega lá de Petrópolis, Teresópolis, fizeram greve e tomaram 6 pontos, alguma coisa, que é a inflação. Porque existe a lei de greve. Quando se vai fazer uma greve, primeiro tem que atentar para a lei de greve, tem que avisar direitinho para a população, dar as horas necessárias. Então, quando você vai fazer uma greve, tem que saber que tu pode ser penalizado. E quando não se há um acordo entre as duas partes, quando vai para o judiciário, o juiz chega lá e dá a inflação. Como é que a gente... Estou falando da greve, viu, Celso? Como é que a gente vai levar uma categoria dessa para um impasse desse, sabendo que nossos irmãos aí fora, qualquer categoria, não estou falando só de rodoviário, está tomando menos que 10, seria uma irresponsabilidade do sindicato conduzir essa categoria para a greve. Olha só, qualquer garagem que eu chegue agora dizendo para o empresário, olha, eu tenho aqui, trouxe um ônibus com 50 motoristas, certo? Ele simplesmente pega o meu modelo do meu corpo e manda fazer uma estátua para botar na frente da garagem dele. Não há motorista. Se não há motorista, da mesma forma que não há soldador. Por exemplo, uma das maiores prostituições que existe, é o Golo, é lá na minha cidade, Niterói, ali na Barão do Amazonas, atrás de soldador. Um cara sai, ficha por um número, daqui a pouco quem vê o contramestre de outro, você não quer trabalhar com amigo, não? Mas eu estou pagando, não, eu cubro esse negócio, te dou mais um pouco e tal, e o cara vai pulando de porque não tem soldador suficiente. Os caras têm navio, plataforma, o diabo, mas precisa do soldador, que também é outro negócio, que a robotização pegou, mas não pegou tudo. Correto? Nos automóveis, já era. Mas nas plataformas, não. Não, porque a robotização, toda essa robotização, ela custa dinheiro também, né? Também, muito dinheiro. É. Então, quando a mão de obra é mais barata do que a robotização, é melhor você manter a mão de obra. Ainda mais quando não há ética nenhuma, que aí o cara é contratado aqui, dá dois passos e vive. Exato. Né? Aí, agora, com o motorista, o motorista de um ano, cara, vai ganhar a mesma coisa do motorista de 35 anos. Não tem triênio, não tem quinquênio, não tem nada. Você quer você vai contratar um ônibus? Você vai comprar um motorhome desse? Você quer um motorista de um ano ou quer um motorista com 20 anos, com 30 anos? Hein? É claro que você quer um motorista experiente, mas isso não entra no coisa. Você vê o cálculo do... Você vê, abre o contrato, essa coisa asquerosa que fez o Eduardo Paz com as empresas, com esse, que ele chama de consórcio, né? Que é consórcio para tudo, para receber dinheiro, receber imposto, receber desoneração, receber dinheiro do BNDES, é consórcio para tudo. Mas na hora de atuar nas empresas que estão falindo, tem lá Santa Sofia, não sei o quê, Três Amigos, é um dos maiores passivos trabalhistas do Estado, é o dos rodoviários. Por quê? Porque os caras falem a empresa e deixam os rodoviários na rua. Além da lista negra que existe daqueles que entram na justiça e aí ficam marcados. Bom, então não há condição, certo? De você. A população precisa saber que é muito tênue esse negócio, vai parar mesmo. Essa turma não vai continuar. Porque o trabalho hoje do rodoviário deve ser uma das maiores rotatividades. Eu não tenho esses números, mas eu me lembro de rodoviário de cabeça branca e tal. E pá, pá, pá, pá, o cara com 10, 15 anos de empresa. Não, você tem motoristas de cabeça branca aí, a torta e a direita. A questão é que essa precarização da relação trabalhista. Você vê também os motoristas de cabeça branca dirigindo o ônibus e dentro do ônibus tem um anúncio da empresa chamando, estamos contratando agora, contratamos já. Seja, entendeu? Rodoviária amanhã mesmo. Pois é, entendeu? Então, essa história que você falou do pai, do avô, isso aí eu acho que já se perdeu na história também. Perdeu, porque, não. Porque você não tem quem é que vai passar de pai para filho para ganhar R$1.000, R$2.000 por mês. Nenhum pai quer que o filho vá. Ele vai criar um filho para o filho ser rodoviário e ganhar R$2.000 por mês. Ele quer que o filho seja. Mas não é só ganhar os R$2.000. Se ainda fosse ganhar os R$2.000 e tudo bem, mas não é. O problema é que entra bonde dentro do negócio, correto? Entra um monte de delinquente, nego pula em cima e tal. Mas o salário é principal nisso aí. A greve é pelo salário, não é pela segurança. Dentro das condições de trabalho. O bolo botou direitinho. Esses R$2.000, se o trabalhador estiver disposto para vir para dentro do sindicato. Para a gente fazer uma greve de paralisação para esse tema que está sendo citado, que precisa melhorar a relação patrão que um trabalhador precisa melhorar, que é ruim. É ruim. Estou falando que é ruim porque tu vê cada coisa aí. Mas o sindicato também está fazendo as suas denúncias. Nós estamos procurando o Ministério Público do Trabalho, estamos fazendo. Porque hoje não adianta. Que tipo de coisa a gente vê, Jéssica? Por exemplo, nós citamos essa dupla jornada aí que estressa o cara. O cara paga a avaria, chega uma determinada época do mês, está uma relação lá que ele deve uma avaria que não é, e se ele não assinar, ele não vai trabalhar. Entendeu? As multas, antes de recorrer, chegou a multa na empresa, se você não assinar essa multa aqui, você não trabalha. É uma série de coisas que precisa ser melhor. E vai recorrer, né? Não, a empresa vai recorrer da multa. Hoje, quem está com o trabalhador que aparece com essa multa lá, veja bem, nós estamos fazendo um recurso de trabalhador aí que estou detrando, é um prazo de 5 anos, aí vem aí... Não, eu digo porque a multa vem no nome do veículo, a multa vem no nome da empresa. Mas o trabalhador sabe. Sim, o trabalhador paga, agora a empresa recorre dessa multa. Muitas vezes é recolhida. É recorrida. Pois é, e aí se ganhou, também não devolve o dinheiro para o motorista. O trabalhador não informa. Pois é, isso aí que eu queria chegar. Entendeu? Então, não é só isso, muitas coisas. O trabalhador não tem direito de ficar doente. Hoje você chega com um atestado médio de 3 dias numa empresa, o médio da empresa só te dá um, às vezes não te dá nada, não abona o atestado médio. É uma série de coisas que a gente precisa se unir, mas diferente salário. O sindicato não é só para brigar para o salário. E a gente tem lutado contra isso. Nós temos ido nos terminais, temos anotado as denúncias, temos passado para a nossa presidência, indo para o nosso setor jurídico para fazer os recursos no Ministério do Trabalho, onde é o campo que você tem que brigar. Não adianta você ir lá na empresa, o cara vai lá, marca aqui o trabalhador lá direitinho, tu vira as costas, no outro dia está marcando errado. Então nós temos que pegar as provas, levar para o setor jurídico, e o jurídico fazer as ações que julgar necessárias, que nós estamos fazendo. Gente, não é de um dia para o outro. Isso é lento. O trabalhador andou muito tempo abandonado. Hoje é diferente. Agora, essa questão política da greve, eles agora tocaram no finalzinho, quando eles viram, naquela reunião em frente à prefeitura, que ficar falando de 40%, porque ele não é burro. O Hélio não é burro, é um cara inteligente. Quando ele viu que ficar levando o trabalhador para cobrar 40%, quando ele acordou para a vida, ele já direcionou isso para uma função. Não, dirigir e cobrar. Porque há um apelo. Aliás, é uma brutalidade. Aliás, é uma sacanagem botar o cara para dirigir e cobrar. Se você não pode atender o telefone. Dupla função, né? Ah, isso aí é brincadeira. E pior de tudo, é botar o cara para dirigir e cobrar e não remunerar. Aí é diferente. Agora, quando ele acordou, ele já botou para essa direção. É política, essa greve é política. Hoje vai ter um encontro lá com os dois sindicatos, com o procurador lá, da justiça. Eu acredito que ele vai ser chamado à responsabilidade. Achava até que ele devia ser penalizado por todo esse dano que ocorreu na cidade. Você falou que de 2010 para cá é que você focou mais. E foi aí também em 2010 que a prefeitura entrou no cenário, até então, segundo o prefeito Eduardo Paes, até 2010, era o reino das empresas. As empresas é que resolviam, as empresas que mandavam, a prefeitura realizou e promoveu um edital em 2010 e essa coisa toda. E você também usou 2010 como um marco. É uma coincidência ou tem uma coisa a ver com outra? Não, tem sim, não é coincidência nenhuma. Primeiro quero dizer para você que essa licitação aí só mudou a colheira. Só a colheira, a cachorrada é a mesma. Segundo, de 2010 para cá, porque o Citratube foi criado, a gente já fazia pressão desde 2008, quando foi a época do resgate, em 2009 criamos o Citratube, então nós viemos fazendo essas pressões que vem dando esses aumentos acima da inflação. Porque antes de 2010 para trás, era a inflação, teve época, inclusive, de ter menos que a inflação. Então, está aí, todo mundo pode entrar. Hoje, graças a Deus, a internet tem a disponibilidade de todo mundo que quiser ver isso aí. Então, esse marco de 2010 para cá foi quando a gente começou a fazer a pressão para recuperar o ganho do trabalhador e afrouxar a coleira do pescoço do trabalhador. Não conseguimos tirar ela ainda. Vamos lutar, vem mais luta por aí. Está chegando 2016, é só no Rio. A Copa é o Brasil inteiro, 2016 é só no Rio. Então, o trabalhador tem que se alinhar com o sindicato, tornar o sindicato mais forte. Que só assim, não adianta aí fazer o que está fazendo, não, porque não é absurdo. Se alinhar com o seu sindicato, procurar, trabalhador que está em dúvida, vá no sindicato. Todo rodoviário é sindicalizado? Não, hoje nós estamos perto de 10 mil trabalhadores, mais ou menos. 19 mil, que é praticamente a metade. Uns falam 19, outros falam 25, outros falam 28. Sim, então, em resumo, você tem menos da metade dos que estão na ativa contribuindo e participando do sindicato. Entendeu? É isso? Você tem menos da metade do total de rodoviários sindicalizados. Mas foi bem menos no passado, viu? No passado não tinha. Mas ainda é pouco. A necessidade é de promover sindicalização e conscientização da categoria, não é isso? Agora, essa questão da sindicalização no rodoviário é uma tragédia. Por quê? Porque na hora que pinta o acidente com vítima, com essa coisa toda, o rodoviário está sozinho, ele matou três, ele está sozinho, ele vai ter que garantir para não ficar preso na grade, correto? Muitas vezes ele perde a casinha dele, muitas vezes, entendeu como é que é, Golo? Isso aqui é emocionante, cara, entendeu? E a sociedade carioca, a sociedade brasileira, tem que entender isso. E o sindicato rodoviário não tem uma assistência? Olha só. Não, o sindicato tem assistência. Eu costumo dizer, pelo menos, eu costumo dizer o seguinte: cobrador, fiscal, esse eu dou o livre-arbítrio de ser sócio ou não. Acho que deveria ser, tá? Até mesmo por fortalecer o trabalho do sindicato. Agora, motorista hoje, no município do Rio de Janeiro, nenhum podia deixar de ser sócio. Nenhum. Tem aí o exemplo do André, que caiu do viaduto, levou uma pesada e saiu dali preso, dizendo que ele era um monstro, que ele era não sei o que lá. E o sindicato intermediou, botou os advogados rápido e fez ver, tá aí, tá solto, tá recebendo o seu salário, tá encostado, tá respondendo seus Dimas. A última tragédia que nós tivemos lá, um trabalhador com 24 anos na mesma empresa, nunca teve uma punição, nunca teve um problema, nada, aquele rapaz. Passou mal, subiu a calçada, vítima de uma garota, três crianças. E foi abandonado imediatamente. Na mesma 24 da hora. 24 anos de serviço nada, na já, empresa. E queria um 11, 14 anos não, na mesma linha. Não é na mesma linha, porque mudou, ficou mesmo percurso. Ele passou lá 14 anos. Mesmo percurso. Então o sindicato na mesma fazia da hora. De olhos vendados. Por quê? Porque ele é sócio. Quer dizer, o sindicato está lá disponibilizando de advogado criminal. E o sindicato tem um jurídico legal para ele. Tem para atender todo o trabalhador. Quem é só? Quem não for sócio, o trabalhista está à disponibilidade dele total. Agora, para ter o serviço de criminal, civil e familiar, ele precisa ter se associado. Porque isso é pago, a gente paga os advogados, então ele precisa. E vamos aumentar mais. Eu tenho fé em Deus que até 2016, se a gente não tiver toda a totalidade dos motoristas sócios, uma boa parte dela vai ter. Porque ele precisa entender que não tem. Né? Ó, 24 anos de casa, quem é que foi socorrer ele? Foi a empresa? A empresa botou advogado? Agora tem o seguinte também, essa situação do mercado de trabalho leva também o motorista a ser motorista, você ter esse cara de 24 anos como motorista de uma empresa é uma exceção. Tanto que todo mundo diz, 24 anos, 14 anos na mesma linha, no mesmo percurso, no mesmo itinerário. Pois é, estava lá. Essa é a exceção. Você tem o cara que entra, vira motorista, daqui a pouco sai, não é mais motorista, vai ser outra coisa. Esse moleque novo não aguenta, cara. Entrar lá para trabalhar. Tu pega de manhã na empresa. Tu vai lá, quando chega na volta, o inspetor fala assim, meu irmão, tu vai dar uma dobra aí. Ele já está pensando na Mariazinha. Que ele falou, eu vou trabalhar, eu vou encontrar com a Mariazinha 4 horas. Aí já não vai mais. Aí é tem que dobrar, porque senão no outro dia não trabalha. Isso vai corriqueiramente, todo dia. Quando chegar um dia, ele fala, pô, eu vou perder a Mariazinha. Ou eu largo daqui pra arrumar um serviço no caminhão e ganhar menos, ou... Pois é, aí é que é diferente. Vai trabalhar num caminhão e ganhar menos. Ou tem as férias, e tem as férias dele, que eu quero minhas férias, senão você não vai tirar férias, não. Você vai tirar no dinheiro. No dinheiro, Então, dia 25 de julho, é uma sexta-feira. É o dia de São Cristóvão. É o dia do rodoviário. Padroeiro do rodoviário. Eu tenho certeza, Golo, que quando você começou, você que é do tempo do Rabo Quente, daquele rádio Rabo Quente, até hoje, você iniciou esse programa de uma forma. É. Mas você mesmo recebeu informações que você jamais poderia imaginar que isto aconteceria num fundo de garagem. Por exemplo, você tem um tique de 140 pratas. Quer dizer, isso daí R$6 e pouco por dia. Aí quando o cara dobra, quem é que paga a refeição dele? Só que, se não dobrar, menos 40% da população, até 50% da população, vai ficar na rua. E além do que, ele perde o emprego. Por esta razão. Se não dobrar, perde. Não, mas não é isso, não é isso. Não, o carro não sai da garagem. Pois é, então. Ele vai ter que recolher o carro e não tem ninguém para tirar o carro. Então, o pessoal vai ficar. Então, o que acontece? Você precisa melhorar o salário do rodoviário. Sem dúvida. Eu discordo aqui do meu companheiro Gerson, quando diz, vamos esperar 2016. Eu acho que não. Eu acho que tem que... O sindicato da capital, por ser o de mais visibilidade, o maior... Maior poder de pressão, tem condições de liderar uma... Não é bem liderar, mas juntar os outros 9 sindicatos. Os outros... Não é. É uma tarefa difícil. Os 9 sindicatos e tentar fazer um movimento estadual. Já no dia 25 de julho, colocar assim, rumo aos 5 salários mínimos. Porque o que esse movimento que aconteceu foi muito efêmero. Eu tô achando legal, Celso, porque da mesma maneira que eu comecei o programa e fui tomando outro rumo ao sabor da conversa aqui, você também já estava defendendo ainda há pouco aqui que o salário estava bom, aumentando acima da inflação, agora já está defendendo os 5 salários eu mínimos. Eu disse na média das outras categorias. Pois é, não, salário você não disse, é bom. Se você pegar metalúrgico, bancários, essa coisa toda, na verdade. Vamos encerrar o programa, eu queria que cada um fizesse aí em 2 minutos, 1 minuto e meio, vai, Celso, você... e depois o Gerson encerra. É, eu acho que a população, enquanto não resolver o problema dos rodoviários, nós não falamos aqui de água potável, banheiro. né? Você imagina o cara ficar no engarrafamento 3 horas sem poder urinar. Imagina, você saiu lá de Santa Cruz, 3 horas, hein? Sem urinar. Né? Conclusão. Não, o cara come dentro do ônibus. Aí eu sou prefeito da cidade. Tem o ponto final aqui. Eu sou prefeito da cidade, eu troco os pontos de ônibus todinho. Conclusão, que tudo que estava arrumadinho, o banheirinho que o cara usa e tal, o local que ele deixa a marmitinha dele e tal, tudo isso desarruma. Eu tiro o ponto daqui da Candelária e levo lá para coisa. Então, tudo isso eu acho que a cidade está refém. Pode ser político, pode não ser político, até concordo que é político, mas esse negócio vai estourar de novo, várias vezes, infelizmente, até que as autoridades e todo mundo se una para recuperar o salário dos rodoviários e as condições de trabalho da categoria. Legal. Gerson Batista. Primeiro, agradecer o espaço cedido para o sindicato e dizer que a gente vai estar sempre disposto a bater um papo a hora que vocês nos convidarem. E segundo, dizer que, como diretor, eu tenho a esperança, acredito, que foi para isso que eu me tornei diretor, para amenizar e tentar melhorar as condições de trabalho dos nossos companheiros, e dizer que o aumento a gente vai continuar, né? 2016 não, ano que vem tem mais, mas com responsabilidade. Senão a gente corre o risco de afundar os trabalhadores, retroagir de novo. Se nós estamos conseguindo esse espaço, que até hoje, 2010, conseguimos recuperação de 23, nós vamos atuar assim até 2016, até por quanto estiver nessa diretoria. E quero dizer para o trabalhador que qualquer problema, procure o seu sindicato, a diretoria está à disposição de 8 da manhã às 17 horas, para qualquer evento que necessário. Deixa aí o telefone, o endereço, deixa tudo aí. Vou deixar com você sim. Não, diz aí no ar. É 2517-0887. 2517-0887. Mas pode aparecer sem telefonar mesmo. Obrigado, gente. Legal, valeu. Bom, o Tema Livre tratou hoje aqui dessa questão dos rodoviários. Como você viu, uma questão complexa. Vamos fazer outros programas sobre isso. Quero agradecer a participação do Gerson Batista, diretor de comunicação do Sintraturb, e ao Celso Sá, ex-sindicalista e nosso consultor para transporte rodoviário de passageiros aqui no Tema Livre. Um abraço para você, ótimo começo de semana. Amanhã, 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.